biblioteca de rádio. E agora vou dizer uma coisa que todos vão dizer. Pela bibliotecária Betinha. E agora eu lembro-me, faz-me a imagem que me vem aquelas senhoras a subir a escadinha para aquelas monstruosidades de biblioteca com aquelas sainhas curtinhas. Sim, com aqueles carrapitos. Com aqueles carrapitos. Sim, mas basicamente é igual. Pronto, eu trouxe aqui alguns livros, entre N livros que eu podia trazer. A Betinha parece o professor Marcelo. Tem aqui Marcelo. Tantos livros. Só três. Este aqui foi o... Já cá estava, foi uma oferta do querido Hugo Pinto. Obrigada, pastor Hugo Pinto. Então, diz-me, o que é que tu tens para aí? Olha, eu agora estou a ler um livro do Augusto Cury que me ofereceram um amigo meu, Miguel. Grande autor. Grande autor. Eu gosto muito de Augusto Cury. Não tinha lido este livro. É a Saga de um Pensador. E este livro, eu gosto muito de Cury, porque Cury nos remete para nós próprios e para o aperfeiçoamento de nós próprios. E se nós formos melhores, nós podemos, vamos ser... se nós formos melhores pessoas, vamos ser melhores pais, melhores cidadãos, melhores irmãos, melhores amigos, melhores maridos, melhores mulheres, whatever. Melhores tudo. E desculpa lá, mas pronto, eu gosto muito deste tema do eu. E há aqui uma citação que eu gostava, que são várias citações dele, no livro. Que diz assim: Epicuro disse que se quisermos vencer devemos gravar no nosso espírito o alvo que temos na nossa mente. Einstein disse que há uma força maior que a energia atómica, a vontade. Confúcio comentou: para vencer na vida exija muito de si e pouco dos outros. Pascal bradou: para quem deseja ver haverá sempre luz suficiente, para quem rejeita ver haverá sempre obscuridade. Sófocles disse: procura e encontrarás, pois o que não é procurado permanece para sempre perdido. Lucas, não tenhas medo da luz, procura o tesouro que está dentro de ti. E o próprio Jesus Cristo nos incentiva a nós nos superarmos a nós próprios, não é? Então, a diferença, o que nos separa, o que separa o ser, o fazer do apenas pensar é uma palavra, atitude, ação. Então vamos agir no sentido de tornarmos reais os nossos sonhos. Tenho pensado muito nisto dos sonhos, é uma coisa que todos nós pensamos, não é? Com que sonhas? Com que sonho? E a Saga do Pensador é um bocadinho a reflexão, a autorreflexão, no sentido de mudarmos alguma coisa na humanidade e na humanidade com quem nos é dado interagir. E então é sempre possível nós concretizarmos os nossos sonhos. E se não temos em nós essa capacidade, vamos nos ladear de pessoas que sonhem mais que nós. E uma excelente forma de nós alcançarmos os nossos sonhos é perseguirmos o sonho de alguém maior, de alguém que está perto de nós ou de alguém, Jesus Cristo, que é maior que nós. Esse livro que tu estás a ler, que eu também tenho curiosidade em ler, tem um título muito sugestivo, que é A Saga de um Pensador. Exatamente. Que é algo que hoje em dia parece que não é feito. Aquela ideia do pensa e pensa por ti está a desaparecer um pouco com esta sociedade que só consome, que compra tudo já feito e esquece-se às vezes de questionar algumas coisas e de perguntar porquê. Basta que os jornais ou as televisões digam que o amarelo passou a ser cor de laranja ou que o cor de laranja passou a ser branco e as pessoas comem isso tudo. Exatamente. Não pensam por elas. E também nós vivemos numa sociedade em que tu és o que tu tens ou o que tu apareces. Porque às vezes é uma questão de imagem, porque o que tu és não é exatamente aquilo que tu mostras. E vivemos numa sociedade em que valoriza aquilo que tu tens. E na verdade, a importância do que tu és está naquilo que tu não tens e na consciência disso. Porque é isso que te leva a ir mais além. Porque quando eu acho que já tenho tudo e já sei tudo, isto foi bonito. Foi bonito. Aliás, estou com dor de cabeça. quando eu acho que já sei tudo, eu não procuro melhorar. Mas quando eu tenho consciência de que eu sou inacabada, de que há muito que eu posso, há tanto mais para eu conhecer... Mas eu... isso é possível? Eu não sei. Claro que sim. Não, eu acho que não é. Porque eu quanto não? Mais... Eu sou uma pessoa curiosa. Eu gosto de aprender, gosto de saber. Quando há alguma coisa que me incomoda por não saber ou por não compreender, eu tento perceber o porquê. Eu adoro ver aqueles programas de documentários. Como é que se fez, como é que se faz, porquê. Agora há uns programas muito interessantes do Brain Games, são jogos de mente, coisas de ilusão de ótica, como é que o nosso cérebro lê as coisas e vê as coisas. E agora, perdi-me no que ia dizer. Mas estavas a falar no... Será que é possível nós percebermos, ao percebermos a nossa pequenez, queremos que... Será que é possível alguém que não... Que aprende, que está a desenvolver capacidades de pensamento, está a desenvolver o seu pensamento, como é que é possível alguém perceber algum dia, passar pela cabeça, que já sabe tudo? Porque eu, quanto mais aprendo, eu sei que ainda há muito mais para aprender. Porque és uma pessoa humilde. Isso tem a ver com humildade. E também linda. E linda. Ah, bom. É que às vezes parece só um parvalhão canto para aqui. Linda não. Muito linda. Ah, bom. Pois. Eu não sei se sabem, mas João, a Betinha... vai andar a boleia para casa. Sim, eu tenho e a Betinha passou coisas. A ser presidente aqui disto tudo. Betinha presidência. Betinha presidência. Votem em mim. Mandem um e-mail. Para votar na Betinha. Não, mas a sério. Eu não... Eu acho que não é uma questão de humildade. É uma questão de humildade e é uma questão de sabedoria. O Augusto Cury também neste livro diz uma coisa muito interessante. A sabedoria... Estamos a falar ainda da saga de um pensador. A saga de um pensador. A sabedoria de um ser humano não está no quanto ele sabe, mas no quanto ele tem consciência que não sabe. Tens essa consciência? Claro, eu sou burro todos os dias. Consciência. Tens esta consciência? Portanto, às vezes nós não temos esta consciência de que quanto mais sabemos, mais há para nós sabermos. E eu aplico isto não só ao saber... como é que um microfone é feito. Exatamente. Como é que a rádio funciona, não só saber técnico, mas a saber ou a tentar perceber como é que é possível alguém como Deus, que é tudo e é tão grande, criou tudo, é capaz de ter tanto amor por mim, que sou tão imperfeito, tão casmurro muitas vezes, apesar de lindo. Esse silêncio agora foi confrangedor, mas tudo bem. Tudo bem, não há problema. És muito lindo. Só por causa disso, acabaram-se os livros. Nuno, conta lá o que é que tens para esta semana ao nível de cinema. Olá pessoal, e o filme que trago para hoje intitula-se Dá Tempo ao Tempo e foi realizado por Richard Curtis. Tem como protagonistas Domhnall Gleeson, Rachel McAdams e o veterano Bill Nighy. A possibilidade que os homens de uma determinada família têm de viajar no tempo é a premissa para um filme cativante com bastantes apontamentos divertidos. Contudo, o que me surpreendeu é que na aparente banalidade da história há espaço para uma reflexão profunda sobre a família e os valores familiares. O desfecho é de uma profundidade emocional verdadeiramente extraordinária. É uma lição de vida. Vejam-no num cinema perto de vocês ou em vossa casa e certamente não se vão arrepender. Então, fiquem bem e até à próxima. Every day up till yesterday is lost. Just like for everyone else. What are you gonna do? I don't know. You have to use it for things that you really think will make your life the way you want it to be. My son. My dad. I hope I see you again. You will. My whole life depends on it. Although it's not as dramatic as it sounds. You can't kill Hitler or shag Helen of Troy, unfortunately. Have we had this conversation before? Okay, Nuno, muito obrigado. És fixe. É, e eu gostava de ter também a tua capacidade de observação, alguns pormenores que tu notas no, nos filmes. Gostavas? Gostava, mas não tenho. Olha, coisas da vida. Continuando a nossa conversa, tu tens aí mais livros, Betinha, o que é que tu tens para aí? Eu tenho aqui um livro de alguém que é polémico, obviamente, foi o António Feio. É uma biografia que diz, o título é Aproveitem a Vida. E depois o subtítulo, não deixem nada por fazer nem nada por dizer. Isto é uma história biográfica, é uma biografia dele. E o António Feio teve um tumor, como o próprio, não é o prefácio, é na contracapa diz, tem um tumor gigante no pâncreas. Portanto, e por vezes, e o António Feio, ao ser confrontado com o tumor do pâncreas, que era maior do que aquilo que ele pensava, teve que repensar a vida, porque normalmente é o que acontece quando nós estamos na iminência de perder a nossa vida, nós repensamos a vida e repensamos as nossas prioridades. Eu tenho aqui algumas coisas interessantes, que são polémicas, obviamente, e nós retiramos, como em tudo, devemos retirar o que é bom e o resto mandamos certo. Fora, somos pessoas inteligentes. Quer dizer, eu sou. Devemos viver cada dia da nossa vida como se fosse o último. E faço-o com muito maior intensidade e prazer cada dia que passa e dou por mim muitas vezes a dizer assim: hoje passei um dia bom, fiz qualquer coisa de importante, que se calhar se não tivesse o problema que tenho, o cancro no pâncreas, tinha-me passado um pouco ao lado e tinha simplesmente sido bom. Portanto, o repensar a vida, o contacto com a proximidade com a morte faz-nos fazer de um dia absolutamente normal um dia extraordinário. E isto faz da vida, torna a vida um bocadinho mais mágica, não é? O fazer da vida de cada dia um dia extraordinário depende de nós, depende da nossa postura, da nossa perspectiva, da nossa atitude, e é possível. E este livro desafia-nos a isso. Desafia-nos a fazer aquilo que, a pôr em prática aquilo que pensamos, aquilo que sonhamos, mesmo que pareça insignificante, a dizer, não deixem nada por dizer, não é no sentido de desaforos e de, epá, tu és bué da feio, tu és bué da mal, tu és bué da gordo, mas é no sentido de importância, de relevância, de preponderância, no sentido que se tu foste importante na minha vida ou fizeste alguma coisa que é importante, eu vou-te dizer, eu vou-te fazer saber hoje, porque hoje eu tenho tempo, amanhã eu não sei se vou estar contigo, porque eu não sei se vou estar vivo ou se tu vais estar vivo. Portanto, este confronto com a morte faz-nos priorizar aquilo que realmente é importante. E por estás a falar em improbabilidades, o que me dizes isto? Chris Tomlin, John Piper e Lecrae. Assim, tudo junto? Tudo junto. Então vamos ouvir. in my dry bones. Your breath tells death we can ride on. Awake me and make me a living stone, a testament to your throne. I am nothing without you, I'm all alone. The only one that satisfies my soul. Ora, aqui está uma junção que poderia parecer improvável, mas não é. Então. Eu já agora, enquanto nós estamos quase a terminar o programa. Somos muito rápidos. Exatamente. Mas eu faço um desafio a quem está aí a ouvir. Procurem na net o novo livro do Augusto Cury. O título é este: O Colecionador de Lágrimas, Holocausto Nunca Mais. E posso-vos dizer que é sobre um professor que é especialista sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre o Partido Nazi e a interação que ele faz com os alunos dele. Pesquisem porque vão gostar de ler. O livro ainda não está editado em Portugal, mas estará em breve. Betinha, estamos a falar de livros. Já vimos dois. Tu tens aí outro que vai ficar para o próximo programa. Tá bem. Mas vamos falar de um livro, que é o livro, a Bíblia. Haverá alguma hipótese de ter havido, de haver ou de algum dia haver um livro com mais sabedoria que esse? Não, e também não há nenhum outro livro que nos permita ter o próprio autor connosco. A Bíblia permite-nos. Se nós quisermos, a uma distância de uma oração, de uma conversa entre amigos, nós podemos ter o autor da Bíblia connosco através do seu Espírito Santo, que ele nos deixou para nos consolar, para estar connosco. E, portanto, é o único livro que permite isso sempre, é intemporal e que permite sempre isso, e que é brutal. Ok, então se calhar fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem com a paz do autor do livro. Yeah. E para a semana nós vamos cá estar. Passem pelo livro. Sim, passem pelo livro. Aliás, vocês podem ir à net, se calhar alguns estão a pensar, epá, mas como é que eu posso ter, como é que eu posso comprar? Não, não precisam. Vão à net, coloquem Bíblia online e podem descarregar. E conseguem ou descarregar ou ler mesmo online. Está lá tudo. Nós vamos terminar com a música do Matt Redman, 10,000 Reasons. E resta-nos agradecer por terem estado desse lado. Obrigada. Fiquem bem. Voltem sempre. Deus vos abençoe e até para a semana. Beijinhos. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul. I worship your holy name. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord. Your holy name. us fail. The end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forever. Sem Limite, o programa semanal para jovens dos 2 aos 102 anos.